Salve simpatia. Salve simpatia. Salve simpatia. Salve simpatia. Salve, salve. Salve simpatia. Salve, salve. Salve simpatia. Salve, salve. Salve simpatia. Salve, salve. Salve, salve. Salve simpatia. Salve, salve. Salve simpatia. Salve, salve. Salve simpatia. Salve, salve. Salve, salve. Isso é coisa de família, pros parceiros que toca, dança, rima, pinta, pira. Falo da rua, da sabedoria, do aprendizado, pra quem tá feliz ou pra quem tiver bolado, quem tá tranquilo e quem tá estressado. Salve-se, quem puder e quem quiser estar a salvo. Salve, os que tem coragem não desiste. Salve, as mães de família que existe. Salve, quem de espírito é rico e forte. Se tem saúde, o resto nós resolve. Deixa os blefe de lado, a tristeza também. Quem tá junto tanto no mal quanto no bem. Quem tá zen, vem pra curtir a festa. É pique, paz e amor, joga fora o que não presta. O que me resta, agradecer a Deus, tô a pampa. Salve, pau de dar em boi da minha banca. Salve, salve, salve se quem quiser. Salve, salve, renove a sua fé. Salve, salve, quero ouvir, diz aí. Salve, salve, salve, salve. Salve se quem quiser. Salve, salve, renove a sua fé. Salve, salve, quero ouvir, diz aí. Salve o amor, seja como for. Salve a criançada, a paz, o bom humor. Quem tá feliz me diz que a gente comemora. Ninguém vai impedir a nossa vitória. Quem trabalha honestamente, salve aê. A raça humana reunida, unida vai vencer. Salve aê, o que nos resta agradecer. A lua, a noite, o sol, o amanhecer. Cada passo dado, uma lição. Canta laia laia, como Deus é bom. Tirar um lazer com os camaradas e dar risada. Trocar uma ideia e fazer rima improvisada. Salve os talentos espalhados pela terra. Salve o mundo do ódio e da guerra. Salve quem precisa de carinho e não acha. Quem crê no amor abraça. Salve, salve, salve se quem quiser. Salve, salve, renove a sua fé. Salve, salve, quero ouvir, diz aí. Salve, salve, salve, salve. Salve se quem quiser. Salve, salve, renove a sua fé. Salve, salve, quero ouvir, diz aí. Salve, salve. Salve, salve, salve simpatia pros amigos. Pra família, Deus em primeiro lugar, dê no que der, sabe qual é? A gente se alimenta de fé, mandar pra longe maus fluidos. O plano é resgatar o sonho adormecido, é disso que eu preciso. Um gole de alegria, aumentar o som, fazer a poesia, rima que alivia o estresse, atenção. Salve a liberdade, a revolução, pelos que são gente da gente, povo nosso. Pras damas e soldados valorosos, é tudo nosso, desistir nem pensar. Pensa, nada é em vão, tem que acreditar. Tem que ser nós por nós, pois sem nós nada somos. Salve-se quem puder, salve outros manos. Salve, salve, salve-se quem quiser. Salve, salve, renove a sua fé. Salve, salve, quero ouvir, diz aí. Salve, salve, salve, salve. Salve-se quem quiser. Salve, salve, renove a sua fé. Salve, salve, quero ouvir, diz aí. Salve, salve. Salve, salve, salve simpatia. Salve, salve, salve simpatia. Salve, salve, salve simpatia. Salve, salve, salve, salve, salve simpatia. Salve, salve, salve simpatia. Salve, salve, salve simpatia. Salve, salve. Passeando, hein?